Autoridade TAP, Oceania 6210. Muito grato, bom de TAP, 6210. É. Oi, Salvador, Oceania 6320. Oceanair 6320, boa tarde, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento, uma centena, 149, ajuste, 1012. Eita, livre, pouso, C10, Oceanair 6320, confirma. Vivian. Gente, aguarde. 10, ajuste 1012, está autorizado ILS, reposto estabilizado. Para 2000 ajustado, autorizado LS. O tribo 5595, informa o tráfego 1 hora, 5 milhas, rumo oeste, mantendo o ano do pé. Não espere nessa aproximação. Ciente. Passou para lá em Paraná Barra, o Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, frequência livre. Julius, autorizado nível 340, rota Zulu 21. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, prefira sair da Arbor, após Arbor voa Elefa. Transponder 5150 no transponder e o controle em 1-2-0.8. Ok, Guarulhos 340, decola da 10 com curva à direita, Arbor, após Elefa, apesolou 21. 5150 e 1-2-0.8, o 3805. Correto, posição no 1, reporte quando pronto para acionamento push. Voltaremos. Gol. 394, pronto, puxa, acionamento, posição 5. 05, portão aguarda, Bruno 394. Solo Bruno 333, no portão 3 para o puxa, acionamento. Bruno 394, aguarda no 05. 5 aguarda, gol 394. Bruno 333, aguarda no puxa, no 03. Aguardando o puxa, no 03, Bruno 333. Hotel Sulu Quebec, confirme o pátio, a pista que decola. Cópia. Hotel Zulu Quebec, Salvador Guanambi, 1500 pés de altitude, decolagem da 17, primeira curva à direita, restrito 1000 pés no corredor axé até o farol da barra ou liberação do controle. 5161 no transponder e o controle opera em 1-2-0.8, Hotel Zulu Quebec. Gente, vai sair no corredor axé e restrito até o farol da barra. É no 2845. Climativo, após a decolagem da pista 17, primeira curva direita, corredor axé, altitude de 1000 pés na linha do litoral até o farol da barra, ok? Antes da decolagem, eu solicito que o senhor dê uma olhada nas cartas dos corredores visuais, ok? Está acionado o modo Charlie 5403, cruzando 2000 agora. Confirme o POB. 03 é bode ciente. Pátio 4 chama a torre agora em 1-8.6 para acionamento. Solo Trip 5489 com 46 a bordo, 4 horas de autonomia alternativa, Salvador, solicito táxi. 4 horas de autonomia? Afirmo, 5489. Gente, o Trip 5489 tem táxi em frente, Índia, no ponto de espera chamador 808-612 e altímetro no 012. Táxi em frente, Índia, ponto de espera chamador 1-8-612 com altímetro 1012, 5489. 04 para prosseguir no táxi, chamo só 1-21-9. 219, Oceanair 6320. Solo Salvador, TAM 3664. TAM 3664, Aracaju, nível 190, aguarde cópia. Escuta. Tocou no 333, portão 3. Bruno 333, aguarda. Temos uma TR da Trip taxiando e também temos ainda um Airbus ATAM para taxiar. Não estou esquecido da autorização, não. Valeu, muito obrigado. 333. Para o táxi, setor 312, solo 6 com 101 a bordo, 5 horas e 50, alternativa João Pessoa. TAM 312 no meia, táxi dia pátio Índia no ponto de espera chama torre 108 meia dúzia, altímetro 1-0 no 2, bom voo. Autorizado pátio Índia, ponto de espera torre 108 meia, 132, 1-6. Oceania 6320, táxi em frente, mantenha repartindo a táxi e Juliette, o 6320 da Oceania. Frente, entra Juliette, 6320. Pode passar, então, Gol 39495, pode fazer o push? Ainda não. A próxima da Juliette, o 6320. O 6320 da Oceané vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso a Juliette 04 ao portão. Passagem à aeronave, após ingresso, vai para o 046320. TAM 3664, pronto para cópia? Tá pronto, senhor. TAM 3664, Salvador Aracaju, 190 é o nível, decolagem da 10, primeira curva esquerda, prefira saída Pucajama, após Jamo, direto Aracaju, 5414 no transponder, e o controle 120.8. Autorizado Aracaju 90, decola 10 à esquerda, Pucajamo, Aracaju, 5494, transponder, 1208, controle. 08, o portão é após quando pronto para acionamento push. Portoral 3664, está no 08. Diabete na ponto de espera para ingressar na 17. Abrir ingresso, ingresso na 17, aporte pronto, 10 do QB. 549, construção civil com tráfego nacional. Confirma? Após o pouso do TRIP, da TR da TRIP, autorizado alinhar e manter. Após a OTR da companhia, autorizado alinhar e manter, 549. Caso o Lúcio Israel com TRIP pousando, já na 17 alinhado, todo vai decolar. Na escuta, 333. Coordenação equipe de solo, assim que o Airbus da Avianca estacionar à sua esquerda, está livre seu pushback acionamento no 03. Após a Avianca estacionar, livre o push 133. Sala 07. Chame o controle de frequência 120.8. O que a DEC Sierra mantém as condições visuais via corredores de Porto Paris. O ajuste é 1-0-2. Aquilo que a Deck Serra mantém é 1 no meu pé. 5595. Tias Luquebec, não me escuta? Ah, escuta, precisa. Tias Luquebec, decolado a 08. Assistindo o controle 1208. Chamada, doutor, 1208. Via Alfa Kilo para o passo 3. Quando lá tem o sinalizador? Alfa Kilo, passo 03. Quando lá tem o sinalizador? 5595. 429. Torre Salvador, boa tarde, Getan 32, ano meio, ponto espera, pronto. Torre 296, a gente mantém a posição, ponto de espera. Mantém o ponto espera, 32, ano meio. Puxa simultâneo com o Varg. Primativo, os portões não se interferem, não. Ok, muito obrigado. Salvador, tá 3664, posição 08, pronto para pushback e acionamento. Estimativo tá 3664, 08 ao portão, reposto quando pronto para o táxi. Portarão para o táxi, tá 3664. Salvador, 3805, puxa acionar no 11. Ok, tá 3805, aguarda, número 2 no setor. Aguardado. Aérea 2703, decolar 209, chama controle frequência 120 decimal 8. Vai chamar o controle em 208, 5489 grato. Tudo a isso, VR Salvador, vou em Mari para chegar da Mari. Boa Mari, 7703. Controle Salvador, boa tarde, trip 5489, decolou, cruza 1400 na sua escuta. Trip 5489, contato radar na decolagem, subiu para o nível de voo 200, saída da Arbor. Livre ascensão para 200 na Arbor, 5489. Na 32 no meio, autorizado a decolagem, pistão do zero, vento no 00 cross, como 4 nós. Decolagem tá 32 no meio, pista 10. 1820. O Xenai 6210, tá autorizado em ILS, reporte estabilizado. Boa, tá estabilizado, o Xenai 6210. Golo 333 para instrução de táxi, 192 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, alternando o Galeão, pronto. Confirme os dados novamente, por gentileza. 192 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, alternando o Galeão, o Gol 1333. Sim, mantive o Gol 1333 via Índia, no ponto de espera chamado 808, 612 e 1012 no altímetro. Bom voo. 1012, 1 altímetro, no ponto de espera, 1.8.6, obrigado, 1.3.6.3. Controle Salvador, boa tarde, eu estou 3.2.1.6. 3.2.1.6, contato radar da decolagem, vou para o nível de voo 3.7.0, saída Momo. 3.7.0 na Momo, está 3.2.1.6. Paulo Salvador, Oxanaia 3, 25, boa tarde. Para o táxi, 1394. Prossiga o 1394. Para o táxi, 172 a bordo, 347. Em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre 108-612 no altímetro, 1394. 1312, em frente, táxi, 126, ponto de espera, boa, 1394. O TAN 3805 na escuta. Prossiga. Tá livre no 11, reporte táxi. Reporte nosso táxi, 3205. Fala, Xené, 63. 6315, Xené, Guarulhos, informação em curso, é Oscar. A intenção é o 360. Tá 3216, mantém o perfil da saída, vamos. Mantendo, tá 3216. Cópia. Salvador, 3561. 3561 no Brasília, a intenção 380. Confirmo. Número 2, cópia, aguarde por gentileza. Aguardando. Salvador, boa tarde, Xenai 6210, vai passar Cibra. Xenai 6210, check 3 de pouso, aguarde pista livre, vento 090, graus com 1-3 nós. Guardando, Xenai 6210, esse ano no 333. Ô, Salvador, 3664, está pronto para o táxi, PAB 110. 3 horas, alterna na rede. Bate o Índia no ponto de espera, chama 208-6612 no altímetro, TAN 3664, bom voo. Bate o Índia, no ponto de espera, TAN 3664, bom. Chené 62 no zero, autorizado pouso pista no zero, vento 090 graus com 13 nós, QNH 10012. Livre pouso, Chené 62 no zero. Confirme. O 363, decolado ao isso, 15. Chame controle frequência no 20.8. Parei pelo Quebec Terra. Pelo Quebec Terra, vou na parada rotatória, reporta visual com o campo. Rotatória, Terra. 1394, confirme se visual com tráfego nacional. Visual com tráfego na curta igual 394. Após o pouso da Airbus, a Chanel autorizada a manter. 0 nave, na pista 10, após estar autorizado a linha manter, bom, meu salto passa. Salvador, boa tarde, Giant A763. Wait a minute. Giant A763 on the cargo run with information Oscar requesting IFR clearance to Miami. Can you confirm the call sign again? 0 no solo azul 7, repite pela direita, chame solo frequência 1219. Ali na pós 1219, 6210. Ok, could you confirm estimate of block time? Kilo Quebec Terra. Kilo Quebec Terra, chama a torre 1186. Tom. Affirmative. Okay, I don't have your flight plan yet. Wait a minute. We can take the AES room. Giant 8763. 3 minutes destinado ao 7. Bota 3 minutes ao 7, que do Quebec Terra. 1394, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus com 13 nós. Autorizado decolagem com 13 nós. Tá bom, reporte ok, tá voando bom, tá chamando o ponto da descida. Patatata Alfa Tango Tango, chame o centro Recife 12545, alterno 12085. 12545, 12085, Alfa Tango Tango. Obrigado, até o retorno. Chené 6315, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota PZULU 21. Decolada 10, primeira curva direita, pesquisa saída Arbor, após Elefa. 5425 no transponder. E o controle 1120.8.6315. Gente, autorizado 360, uniforme 321, escola da 10, curva direita, Arbor Elefa, controle 425, controle 208. Correto, 10 é o portão, reposto quando pronto, pressionamento push. Agora pronto. Salvador 3805, táxi 3:45, Galeão 126. 1-2-5 a bordo? 1-2-6. Gente, o T-3805 tem táxi autorizado via Pátio Índia no ponto de espera, chama a torre 18612 e o altímetro no 012. Ok, via Pátio Índia, ponto de espera 18612, 3805. Poxa, né, 612 no 0 na escuta? Sempre. Vai manter posição 11, táxi 6 Juliette, dá passagem ao Airbus da TAM, após ingressa porta 1-1. Ok, agora passagem da rebanhação, depois prossegue para o 1-1, Chené 62, 1-3, 1-0. Tem 3561 pronto, cópia. Copia 3561. Tem 3561, Salvador Brasília, 380 ao nível, rota Zulu no 7. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, terceira saída Arbor, Elefa. Em Elefa intercepta a rota Zulu 1-7. 5427 no transponder e o controle 120.8. Houston, transponder 5427. Afirmativo, 5427. 380 para Brasília, peço Upzulu 17, decola da 10, curva à direita, subida a boa, transição elefa. 5427 é o transponder, 12080 é o controle após, TAM 3561. Correto, pátio 3, repouso quando pronto para acionamento e pushback. Bota lá, TAM 3561. O azul 4116 pode seguir o perfil da chegada Mari para o critério de treinamento? Está autorizado, o azul 4116, reduza a velocidade para 2509. A gente está reduzindo o azul 4116, certo? Salvador, boa tarde, TAM 3193, informação Oscar. TAM 3193, Galeão, aguarde, por gentileza. Guarda. 8, TAM 3664. Controle Salvador, uma boa tarde, TAM 3664, até da PUC. TAM 3664, contato radar decolagem, vou para o nível de voo 190, saída PUC. 190 PUC, TAM 3664. Salvador 3805, pronto. TAM 3805, autorizado, alinhar em decolar pista no zero, vento 110 graus com 13 nós. Alinhar em decolar 103805. 2703, mantendo 5000, voa Duna. Tip 5489, chama Recife 1288, alterna 1260. Confirme para o 5489. O Trip 5489 chama Recife 1288, alterna 1260. Vai chamar Recife 1288, alterna 1260, grato 5489. Gol no 333, chama Recife 1251, alterna 13325. 251-13325, gol no 333. Força aérea 2703, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2703, descendo para 3000 pés, ajustado no 0 no 2, portaré estabilizado. Força aérea 2703, 2000 pés, autorizado, ajuste no 0 ou no 2. Descendo para 2000 pés. 7, 6, 2. Tango India 8763. Go ahead, Golf Tango India 8763. Could you go from the there is a call sign or not? There is a specific name, the company? No. The call sign is a giant, giant, como gigante, 8763. Giant. Affirmative. Okay, Giant 8763, wait for 6 minutes, okay? In more 6 minutes, I will have your flight plan. Alright, Giant 8763. TAM 3193, pronto pra cópia? Prossegue. TAM 3193, Salvador Galeão, autorizado nível 380, a rota inicial é UPZulu 10. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, terceira saída da El Leda, após Leda, voa Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Echo, onde intercepta a rota para o Zulu 10. 5422 no transponder e o controle em 120, decimal 8, TAM 3193. Azul 4116, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite é o QD Mike 1205. Zulu 10, 1208. Correto, após quando pronto para acionamento e push, TAM 3193. Voltará. Boa, tráfico Salvador, Oxané, 1142, autorização Recife, boa. 6142, Oxané, Recife, formação em curso é Oscar, guarda de cópia 350. É, teria uma saída prevista? Puca. Puca, Aracaju, valeu. Habilidade de voar Aracaju, TAM 3664. TAM 3664, coordenando diretamente com Recife, frequência 12545, alterna 12085. 12545, alterna 1265, o centro Recife está 3664. Controle Salvador, TRIP 5626, ponta descida. TRIP 5626, desça para 4 mil pés, ajustando 09. Para 4 mil no 0 da ONU. Gol no 394, chama o centro Recife, 1251, alterno no 3325. 251, na secundária? 1-3-3-2-5, gol no 394. 3-3-3-3-3-5. 1251, alterno 1-3325, gol no 394. 5-1-3-3-3-5, gol no 394, boa. 1-3-3-2-5, gol no 394. Azul 4116, curva direita pro 035. 035, azul 4116. Azul 4116, informa sua velocidade indicada. 210 nós. Ok. Do 4116, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil pés, 1012, azul 4116. O azul 4116 está autorizado a interceptar nessa proa, mantendo 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. Interceptando nessa proa, 1012, 4116 azul. 2703 em Duna. O curso aéreo 2703 está estabilizado. Estabilizando. Gente, reporte estabilizado, 2703. Reportará. 5437 no transponder, o controle em 120, décima 8. 350 autorizado para Recife, conforme a Polícia 58. Conta 10, com esquerda na PUCA, atenção Caju. 5437 ao transponder, 1208 ao controle, Oxené 6142. Protegimento correto, reposto quando pronto para acionamento e push. Reportará. O Alfa Victor Juliette pronto para cópia?